Capítulo 4. Eu serei. A criação terminou com o selo de aprovação de Deus. Ele declarou que era muito boa e que tudo estava em ordem. Não havia dor, nem enfermidade, nem luta pela sobrevivência do mais apto, nem discórdia e, acima de tudo, não havia morte. Entre Deus e o homem havia um relacionamento sem igual, um companheirismo, uma amizade. O Éden era o lugar perfeito para se viver. Tudo era muito bom. Mas hoje temos dor e doenças, e só o mais capaz sobrevive. Às vezes desejamos que a discórdia verbal fosse nosso único problema. Ao invés disso, em qualquer época, a tirania da guerra domina em muitas partes do mundo. Tudo entra em colapso ou se desgasta. De cada canto do reino animal até toda a humanidade, a vida envolve um conflito perpétuo. O mundo não é um lugar muito bom. O que aconteceu? Tudo isso começou no Jardim do Éden. A Bíblia declara a respeito de Lúcifer. Você estava no Éden, no Jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Ezequiel 28, verso 13. Lúcifer, você se lembra, foi o mais poderoso espírito criado por Deus. Seu nome quer dizer estrela da manhã. Ele pertencia à ordem angelical denominada querubim e foi escolhido por Deus para responsabilidades especiais que o levavam até a presença de Deus. Você foi ungido como querubim guardião. Você estava no Monte Santo de Deus. Ezequiel 28, 14. Lúcifer era perfeito. Ele é descrito como dotado de incrível beleza e sabedoria. Você era o modelo da perfeição, cheia de sabedoria e de perfeita beleza. Ezequiel 28, 12. Embora Lúcifer fosse o anjo mais poderoso, não havia indicação direta de que ele tivesse domínio sobre os outros seres espirituais. Orgulho. O tempo em que o próximo evento ocorreu pode ser discutido. É provável que tenha acontecido em algum momento, logo após o término da criação. Pode haver diferenças de opinião a respeito de quando, mas o que aconteceu está muito claro. A Bíblia diz que Lúcifer tornou-se arrogante. Sua beleza e poder subiram à sua cabeça, por assim dizer. Com o orgulho vem a ambição. Cinco vezes Lúcifer disse: Eu vou. Poderíamos fazer um estudo completo sobre esse eu vou, mas, em resumo, basta dizer que Lúcifer queria provocar uma revolta celestial. Ó estrela da manhã, filho da alvorada! Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías 14, verso 12. Lúcifer não queria apenas tomar posse do céu, mas estava decidido a ser como o Altíssimo. Ele estava determinado a encabeçar um golpe de Estado para tomar o lugar de Deus. Então ele seria o líder de todos os anjos e o universo estaria sob o seu domínio. O coração de Lúcifer ardia em ambição orgulhosa. O único problema no plano de Lúcifer era que Deus sabia a respeito de tudo. Deus é onisciente e os pensamentos de Lúcifer não escaparam dele. A Bíblia diz que Deus odeia a arrogância. Ela está em primeiro lugar na lista de coisas que ele detesta. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta, olhos altivos. Provérbios 6, versos 16. Lúcifer tanto desprezou o propósito para o qual Deus o criara quanto o próprio Deus. Devemos lembrar que Deus não criou anjos como robôs. Eles foram criados com vontade própria. Sua escolha para servir era uma expressão de submissão voluntária ao soberano Deus. Mas Lúcifer tornou-se insatisfeito por ser um anjo. Ele tinha algo maior e melhor em mente. Tornou-se orgulhoso e escolheu rebelar-se. Lúcifer desprezou tanto o projeto para ele quanto o seu projetista. O dicionário diz que desprezar significa sentir desprezo, não fazer caso, recusar, rejeitar, não levar em conta. Deus chamou a atitude de Lúcifer de pecado. Julgamento. Como Deus é perfeito, não podia tolerar o pecado de Lúcifer como se nada tivesse acontecido. A perfeição, em razão de sua própria natureza, exige a ausência de imperfeição. Veremos essa verdade várias vezes à medida que avançarmos através da Bíblia. Deus, que é reto e justo, não pode ter parte com o erro. A santidade de Deus não deixa espaço para o pecado. Deus não tem pecado, não pode tolerar pecado em sua presença. Essa é uma realidade tão certa como qualquer lei física que o governa o universo. A resposta de Deus ao pecado de Lúcifer foi imediata. Ele o expulsou de seu cargo no céu. Você pecou, por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Ezequiel 28, verso 16. Lúcifer não saiu sem um combate. Além de ser muito forte, muitos outros anjos o seguiram. A Bíblia dá alguns detalhes preciosos do que aconteceu. Para ajudá-lo a entender o relato, eu juntei o contexto. Ao ler, você verá que qualquer dúvida sobre de quem está falando é esclarecida nos trechos subsequentes do texto. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, versos 3 a 9. Diabo, Satanás, demônios. O texto indica que um terço dos anjos seguiu Lúcifer em sua rebelião. Lúcifer tornou-se conhecido como Diabo ou Satanás. O nome de Deus descreve em seus atributos, assim como os nomes de Lúcifer revelam o seu caráter. Satanás significa adversário ou inimigo. Diabo quer dizer falso acusador ou caluniador. Os anjos rebeldes que seguiram Satanás agora são chamados de demônios ou espíritos maus. Lago de Fogo. Quando Deus expulsou do céu o diabo e os seus demônios, isso foi apenas a primeira fase do julgamento desses espíritos rebeldes. A Bíblia diz que Deus tem um lugar de punição final, um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. Em geral, esse local é chamado o Lago de Fogo. Muitas vezes vemos desenhos representando Satanás e seus demônios mergulhados em chamas até a cintura, conspirando e planejando maldades. Entretanto, a Bíblia nos diz que Satanás ainda não está lá. Ele foi lançado fora do céu, mas não no Lago de Fogo. Mais tarde, após muitos acontecimentos envolvendo Satanás e seus demônios, ele será confinado para sempre neste lugar de castigo, referindo-se a este tempo futuro, a Bíblia diz. O diabo que as enganava foi lançado no Lago de Fogo. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse 20, verso 10. Guerra. Embora Deus tenha expulsado Satanás e seus demônios de sua presença, eles conservaram seu imenso poder e inteligência. Tornaram-se inimigos do Altíssimo Deus. Seria guerra total. Satanás estaria contra tudo que é bom, contra tudo que Deus é e o que planejou fazer. Satanás lutaria de modo sujo. Só podemos especular o que exatamente ocorreu depois da rebelião de Satanás. Quase podemos ver o diabo consumido pela inveja e pelo ódio, lançando seu olhar astuto ao redor do universo, procurando um ponto fraco na armadura de Deus. Não havia absolutamente nenhum. Deve haver algum modo de vingar-se de Deus. Os olhos de Satanás observaram a terra e ele viu o homem. Mas é claro, sorriu maliciosamente. Disse Deus. Quando Deus criou o homem, não o colocou simplesmente na terra e foi embora. A Bíblia diz que Deus visitava Adão e Eva no jardim e dá a entender que esse era um acontecimento regular. Diversas vezes e diversas ocasiões, as Escrituras dizem que Deus assume a forma humana para revelar-se ao homem. Esta era obviamente uma dessas vezes. Adão e Eva estavam intimamente ligados com o seu Criador proprietário e Deus cuidava de cada uma das suas necessidades. O impostor. Mas então Satanás entrou às escondidas no jardim. Ele não chegou tocando trombetas, anunciando a sua chegada, nem dizendo o que queria. Satanás é sutil demais para isso. A Bíblia diz que Satanás é o maior impostor, o diabo. Ele é incapaz de falar puramente a verdade. O diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8, verso 44. A palavra mentira, no original grego, é pseudos, uma falsidade consciente e intencional. Nós usamos essa palavra em nosso vocabulário. Ela também implica imitação. Vários anos atrás, eu li um artigo sobre Satanás numa revista popular. Ele era ilustrado com um corpo vermelho, com chifres na cabeça, uma cauda pontuda e um tridente nas mãos. A ilustração era horrível. Conforme a Bíblia, retratá-lo assim é puro engano. A Bíblia diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, 2 Coríntios 11, verso 14. Ele vem em todo o seu esplendor cativante, imitando a Deus tanto quanto possível. O retrato melhor do diabo poderia ser um jovem bonito, num terno preto com um colarinho clerical. Satanás adora a religião. Ele imita a verdade quase perfeitamente, mas não se pode confiar nele, pois por sua própria natureza ele é um impostor, um falsificador, alguém que mente deliberadamente. Tenho certeza que Satanás ficou muito feliz com a figura do traje vermelho e o tridente na mão. É mais fácil enganar pessoas se elas estiverem olhando na direção errada, procurando a coisa errada. Ele também gostaria muito das outras declarações da revista. Teólogos praticamente eliminaram a figura do temido capeta. A implicação era: ninguém mais acredita nesse sujeito. Para o diabo, não existe maneira melhor de enganar do que teólogos falando para as pessoas que ele é um mito. Engano. Assim, Satanás chegou ao Jardim do Éden, tão sutilmente quanto possível, sem trombetas nem fanfarra. Ele veio em forma de serpente, um réptil que é frequentemente identificado com o diabo. A Bíblia registra vários casos de espíritos maus vivendo nas pessoas e nos animais, falando através deles ou fazendo-os agir de modo anormal. Nessa ocasião, Satanás falou por meio do réptil e se dirigiu a Eva. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O fato de uma serpente falar não parece ter perturbado Eva. Sem dúvida, cada dia ela descobria uma nova e fascinante parte da criação de Deus. Talvez ela pensou que aquela era apenas outra dessas novas criaturas. Nós realmente não sabemos. Em todo caso, é interessante que Satanás tenha se aproximado de Eva com uma pergunta sobre Deus. Ele colocou em sua mente algo que ela nunca havia considerado. A criatura pode questionar o Criador. A pergunta veio com um certo tom de menosprezo. Deus realmente disse? Deus realmente disse isso? Com sua observação do tipo, você deve estar brincando. Satanás insinuou que o homem era um tanto ingênuo para aceitar a palavra do Senhor como verdadeira. Talvez Deus esteja retendo algum bem de vocês. Afinal, como vocês podem saber? Talvez o Senhor não seja tão bom e amoroso como ele aparenta ser. Era uma sugestão de que Deus não estava sendo completamente honesto ou sincero. Satanás se apresentou como alguém interessado pelo homem, alguém que queria o melhor para ele. Satanás fingiu imitar a bondade de Deus. Sua lógica distorcida questionou a palavra de Deus e, ao questioná-la, semeou a dúvida. Além disso, Satanás exagerou grosseiramente a proibição de Deus. Deus não havia proibido de comer todas as árvores. Ele mencionara apenas uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o exagero produziu a reação desejada. Respondeu a mulher à serpente: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, caso contrário, morrerão." Eva tentou defender Deus, muito embora o Senhor não necessite de nossa defesa. Em seu zelo, ela acrescentou algo ao mandamento de Deus. Deus ordenou ao homem que não comesse da árvore, mas nunca disse que não poderiam tocá-la. Quando você acrescenta algo à palavra de Deus, sempre tira alguma coisa dela. Eva retratou Deus como sendo mais exigente do que realmente era, e no processo desfigurou o caráter de Deus, fazendo com que as pessoas acrescentem ou subtraiam algo da Bíblia. É uma das especialidades de Satanás. O diabo se regozija com a confusão resultante. O acréscimo foi tão pequeno, mas era tudo que Satanás precisava. Uma fenda tinha aparecido no dique. Negação. Disse a serpente à mulher: "Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal." Não contente em questionar a palavra de Deus, Satanás negou-a completamente, sem rodeios. Ele chamou Deus de mentiroso. Sugeriu que o motivo pelo qual Deus havia proibido a árvore era que Deus temia que Adão e Eva tivessem conhecimento demais. Astutamente, Satanás misturou verdade com erro. Era verdade que seus olhos seriam abertos e eles conheceriam o bem e o mal, mas era errôneo pensar que seriam como Deus, com todos os seus atributos. Era errôneo também declarar que eles não morreriam. Satanás estava mentindo deliberada e propositalmente. Embora soubesse, por experiência, a consequência de ir contra a palavra de Deus, cruelmente induziu o homem a compartilhar de sua própria destruição. Desobediência. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Gênesis 3, verso 6. Satanás teve êxito. Você quase pode ouvir suas gargalhadas ecoando pelo jardim. Como de costume, Satanás não ficou para ajudar a recolher os pedaços. Ele nunca faz isso. A Bíblia diz: "O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar." 1 Pedro 5, verso 8. O diabo devora tudo e só deixa os ossos. Ele pode apresentar-se como um grande provedor, proporcionando prazer, diversão, entretenimento, mas tudo isso é apenas temporário e frequentemente muito vazio. Na realidade, Satanás nunca dá. Quando ele reparte alguma coisa, é apenas angústia. Ele é um companheiro maldoso, uma companhia cruel. Através dos anos, alguns têm acusado a mulher por sua desobediência direta contra o mandamento de Deus. Entretanto, aparentemente o marido esteve presente durante toda a conversa de Eva com Satanás. Adão poderia ter avisado sua mulher para não comer do fruto, e certamente ele não precisava comê-lo, mas ambos o comeram. O que Adão e Eva fizeram é semelhante a crianças brincando na rua, desobedecendo às ordens da mãe. As crianças desobedientes pensam que sabem melhor do que a mãe o que é seguro e divertido. Elas mostram que não confiam totalmente na ideia de segurança de sua mãe. Estão desrespeitando sua autoridade. Da mesma maneira, Adão e Eva pecaram quando acharam que sabiam melhor do que Deus o que era bom para eles. Sua escolha foi uma declaração. Eles não confiaram completamente no seu Criador. Não tinham certeza de que Deus estava dizendo a verdade. Adão e Eva tinham todas as razões do mundo para dizerem ao diabo que ele era mentiroso, mas preferiram acreditar em Satanás e não em Deus. Eles desobedeceram às instruções claras de Deus e juntaram-se à fileira dos rebeldes. A Bíblia diz: quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4. Esse é o resultado natural quando se escolhe o lado errado. Adão e Eva abandonaram sua amizade com Deus e se juntaram a Satanás. Eles rejeitaram o mundo puro e perfeito para experimentar o mundo proibido. Uma amizade rompida. Mas esse tipo de escolha tem consequências. Como vimos anteriormente, uma lei quebrada tem consequências. As Escrituras nos ensinam que os efeitos do pecado têm um preço muito alto. A desafiadora escolha de Adão e Eva em seguir as mentiras de Satanás abriu um grande abismo no relacionamento entre Deus e o homem. Um Deus perfeito não poderia tolerar uma lealdade que não fosse total, amizade pela metade ou traição parcial. Se não houvesse confiança, não poderia haver nenhum tipo de relacionamento. A amizade estava terminada. Por isso, Deus entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, Satanás, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 1, versos 24 a 25. Folhas de figueira. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Adão e Eva imediatamente sentiram que algo estava errado. Eles tinham sentimentos muito desconfortáveis que jamais haviam experimentado, chamados culpa e vergonha. Eles estavam desolados. A Bíblia diz que estavam com medo e pela primeira vez reconheceram que estavam nus. Lançando os olhos ao redor à procura de uma solução, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Talvez imaginaram que se consertassem a sua aparência exterior, Deus nunca notaria que as coisas tinham mudado por dentro. Eles apenas encobririam a situação e fingiriam que estava tudo bem. Era a primeira tentativa do homem para endireitar as coisas em um mundo torto. A solução da folha de figueira só tinha um problema. Ela não funcionou. A condenação permaneceu. Uma boa aparência exterior não conserta a realidade interior. A perfeição se fora. Fora tomados por sentimentos de culpa. O abismo ainda estava lá. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3, verso 8. Somente pessoas culpadas correm e se escondem. Ninguém se esconde de um amigo. Agora havia uma barreira, um abismo entre Deus e o homem. A amizade terminara. Deus é exigente. Alguém poderia dizer: mas Deus considerou o pecado uma coisa tão pequena, apenas um pedaço de fruta. É verdade. Deus não colocou um grande obstáculo no caminho do homem. De fato, nem era um obstáculo. Havia inúmeras árvores das quais Adão e Eva poderiam comer livremente. Este era o menor dos testes, mas caracterizou o homem como ser humano, como aquele que tem livre escolha. Imagine uma moça que encontra um rapaz, e este parece ser a melhor pessoa do mundo. Ele demonstra amor verdadeiro por ela, deixa tudo de lado para fazer coisas especiais para ela, consola-a quando está magoada, compartilha de sua alegria e lhe diz que a ama. Então ela descobre que não tem escolha. Ele foi programado para ser amoroso. Bem, seria um desapontamento terrível. Tudo pareceria tão artificial, insignificante e vazio. O homem teve a oportunidade de fazer uma escolha e essa decisão fez uma diferença enorme. Esta opção, comer ou não comer, obedecer ou não obedecer, amar ou não amar, definiu o homem como humano. O homem não era robô, Era capaz de amar por sua vontade própria. O amor entre Adão e Eva era real, não artificial. E sua obediência e amor iniciais para com Deus também eram genuínos. Embora o teste em si possa ter parecido insignificante, é muito sério desobedecer ao Senhor, mesmo nos assuntos mais insignificantes. A Bíblia diz que Deus é perfeito, Ele é santo e justo e não pode tolerar nem mesmo o menor dos pecados. O teste deixa claro que desobedecer é errado, é pecado. 1 Samuel 15, verso 23. Onde você está? Satanás havia levado Adão e Eva a pensarem que poderiam ser iguais a Deus. Foi exatamente isso que o diabo queria para si mesmo. Mas Deus não criara o homem para ser governado pelos seus próprios instintos ou ideias. O importante era fazer o que Deus havia dito, e ele disse: "Não coma da árvore, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá." Gênesis 2:17. Eles comeram, e num instante tudo mudou. Aconteceu exatamente o que Deus dissera. Sua palavra não mudou, ela nunca muda. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Não sabemos o que Adão e Eva pensaram enquanto se escondiam entre os arbustos do jardim, ouvindo o Senhor Deus se aproximar. Mas se alguma vez você já jogou uma bola de futebol no vidro da janela do vizinho que estava fora de casa, e depois o viu chegando de carro, bem, você pode imaginar. Mas Adão e Eva não tinham ofendido o vizinho ao lado, não. Eles haviam desobedecido a palavra do Senhor do Universo, o Santo e Soberano Deus. O que diria o seu Criador proprietário? O que faria o Deus Todo-Poderoso? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: "Onde você está?" Que alívio! Pelo visto, Deus não sabia de nada, nem mesmo sabia onde estavam. Como duas crianças que acabaram com um pote de doce, ergueram suas cabeças. Seus rostos estavam mascarados com inocência. "Ah, o Senhor estava procurando por nós?" Adão falou: "Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi." Ele falou, mas cometeu um erro. Como um garoto que cabula as aulas e escreve sua própria nota de ausência assinando "minha mãe", Adão não tinha se dado conta de que nunca sentira medo antes e que sua nudez nunca o incomodara. Adão tinha um rosto lambuzado de doce. Deus disse: "Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer?" Por que Deus estava fazendo todas essas perguntas? Será que um Deus onisciente não sabia onde Adão e Eva estavam escondidos? E será que Deus não sabia porque eles estavam se sentindo nus? Será que o Senhor realmente era tão limitado a ponto de perguntar aos transgressores se haviam comido do fruto proibido? A verdade é que Deus sabia exatamente o que tinha acontecido, mas estava fazendo perguntas para ajudar Adão e Eva a perceberem eles mesmos o que havia acontecido exatamente. Eles haviam desobedecido o Senhor, confiaram em Satanás e não em Deus. À medida que prosseguirmos no estudo da Bíblia, veremos que muitas vezes Deus questiona o homem para ajudá-lo a ver as coisas com clareza. As perguntas do Senhor também deram a Adão e Eva uma oportunidade para confessarem o seu erro. Disse o homem: "Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi." Gênesis 3, verso 12. Adão admitiu ter comido a fruta, mais ou menos, mas só porque essa mulher que Deus criara lhe deu a fruta. Adão era uma vítima. Foi tudo culpa de Deus. Se Deus não tivesse criado a mulher, então a mulher não teria me dado a fruta e eu não teria comido. Bem, tudo está muito claro. Afinal, tudo foi culpa de Deus. O Senhor Deus perguntou então à mulher: "Que foi que você fez?" Respondeu a mulher: "A serpente me enganou e eu comi." Pois bem, Então, assim a verdade apareceu. Nenhum dos dois era responsável. A culpa foi da serpente. Eva também foi uma vítima. E é claro, se Deus não tivesse criado as serpentes, ela tampouco teria pecado. Deus é quem estragou tudo. Deus nunca interrogou a serpente. A verdade é que tanto Adão como Eva tinham escolhido pecar por iniciativa própria. Deus lhe deu uma oportunidade para confessarem e eles desperdiçaram, recusaram-se a admitir a sua culpa. Adão e Eva haviam feito a coisa errada. Agora eles disseram a coisa errada. Ainda assim, Deus não os aniquilou. Se nós fôssemos o juiz, o júri e o executor teríamos feito o sinal do polegar para baixo e o esmagado em seguida. Mas Deus mostra o seu amor muito além do que podemos imaginar. Uma promessa. Este pecado inicial do homem teve consequências graves para toda a humanidade. Como veremos, Adão e Eva estavam agindo como representantes de toda a raça humana. Seu pecado trouxe uma maldição, mas Deus, em seu amor, também fez uma promessa. Então o Senhor Deus declarou à serpente: "Uma vez que você fez isso, porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." Gênesis 3, verso 14. Estas sentenças merecem um exame mais rigoroso. Deus não estava falando sobre mulheres e serpentes com aversão entre si. A promessa tinha duas facetas. O Senhor Deus disse que algum dia livraria o homem de Satanás. De mulher nasceria um filho que esmagaria a cabeça de Satanás, um ferimento fatal. Certamente Satanás também feriria o filho, mas apenas com um golpe no calcanhar, um ferimento temporário que seria curado. Essa foi a primeira de muitas promessas sobre o futuro descendente de Eva. Esse filho seria conhecido como ungido, por causa da tarefa especial que receberia de Deus. A tarefa que Deus tinha em mente para o seu escolhido era libertar ou salvar a humanidade das consequências do pecado e do poder de Satanás. Por essa razão, ele também seria conhecido como o Libertador Prometido. Essas devem ter sido notícias muito boas para Adão e Eva. A promessa de um libertador acrescentou outro nome à lista dos termos que revela o caráter de Deus. Ele seria conhecido como aquele que salva ou o Salvador. E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Uma maldição. Como vimos anteriormente, o pecado tem consequências, sempre tem. Assim como desafiar as leis da gravidade resulta em ossos quebrados, violar a palavra de Deus tem consequências. Deus não podia desculpar o pecado de Adão e Eva. Ele não podia dizer: "Ah, esqueça isso," ou "você não teve culpa." Vamos fazer de conta que isto nunca aconteceu, ou foi só um pecadinho. Não, o estrago estava feito. Adão e Eva eram culpados. Um pecado trouxe julgamento. Um pecado trouxe medo e vergonha. Um pecado trouxe mais pecado. A terra e tudo o que nela há sofreu com a maldição. Os animais, o mar, os pássaros, até mesmo o solo foi afetado. A criação não era mais perfeita. Como resultado da maldição, a Bíblia diz: "Toda a natureza criada geme até agora com dores de parto." Romanos 8, verso 22. O homem passaria a vir ao mundo por meio do sofrimento do parto e deixaria-o através da agonia da morte. Enquanto estivesse nesse planeta, a vida seria cheia de injustiça, suor e miséria. Deus disse a Adão: "Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará." Gênesis 3, verso 19. Os espinhos e cardos da vida, quer sejam reais ou simbólicos, fariam da existência do homem um sofrimento e uma luta pela sobrevivência. O pecado do homem provocou uma reação em cadeia e tristeza. Mas a pior consequência do pecado do homem foi justamente o que Deus havia advertido, a morte. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, versos 16 e 17. Em certo sentido, quando Adão e Eva escolheram desafiar a advertência de Deus, eles o testaram para ver se ele manteria sua palavra. Deus quis dizer realmente o que disse? Será que o homem morreria? Ou será que Deus só estava proferindo ameaças, muito barulho por nada? A resposta das Escrituras é bem enfática. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei ou da palavra de Deus o menor traço. Lucas 16, verso 17. Nós não gostamos de falar sobre a morte, é um assunto tabu. Eu viajei por todo o mundo, visitando os mais remotos grupos de pessoas do planeta, e nunca encontrei uma sociedade que gostasse da morte. Já parei junto a muitas covas abertas, algumas em cemitérios de igrejas, algumas nas selvas, mas todas possuem um denominador comum: a tristeza. A alma humana está marcada com ferro em brasa da realidade de que a morte significa separação. A pessoa amada se foi da nossa presença para nunca mais retornar. O senso de perda e separação que sentimos naquele momento leva-nos muito perto do significado que a Escritura dá à palavra. Na Bíblia, morte significa algum tipo de separação. Não significa destruição ou não existência. Essa ideia também nos ajuda a entender que a morte não pode ser dissociada de sua origem. Ela surgiu por causa do pecado. A Bíblia se refere a ela como recompensa ou pagamento pelo mal. Assim como uma pessoa recebe salário pelo trabalho, assim o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. A Escritura fala sobre a morte de várias maneiras diferentes. Veremos três. Primeiro, morte do corpo. Separação do espírito do homem e do seu corpo. A morte física não é difícil de entender. Estamos bem familiarizados com ela, mas precisamos entender também como ela está relacionada a Adão e Eva. Quando cortamos um ramo frondoso de uma árvore, as folhas não murcham instantaneamente, nem aparentam estar mortas. Da mesma forma, quando Deus falou a Adão: no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus não estava dizendo que Adão cairia morto assim que comesse o fruto, e sim que Adão seria cortado de sua fonte de vida, e então, como um ramo, seu corpo posteriormente se desgastaria e pararia de funcionar. Os corpos morrem e voltam ao pó. Embora o corpo morra, o espírito continua vivo. A Bíblia diz que o espírito do homem existirá para sempre. Segundo, morte do relacionamento, o espírito do homem separado de Deus. Já vimos que a desobediência de Adão e Eva pôs fim ao relacionamento íntimo com o Senhor, mas as consequências tiveram um alcance maior. Os filhos de Adão e Eva e os filhos dos seus filhos, de fato, toda a humanidade até hoje, nasceram separados de Deus. O relacionamento entre Deus e o homem foi destruído de maneira tão profunda e completa que, mesmo que estejamos vivos fisicamente, Deus vê todos os seres humanos como mortos em suas transgressões e pecados. Efésios 2, verso 1. Existe aqui uma dinâmica que não devemos ignorar. Deixe-me ilustrar. Passei grande parte da minha vida viajando ou vivendo em países tropicais. Durante algum tempo, minha esposa e eu vivemos numa casa sobre palafitas. Certa vez, um rato enorme resolveu passear pelo vão estreito sob a nossa casa e morreu. Infelizmente, o bicho morreu bem debaixo do nosso pequeno quarto. A princípio, pensamos que não havia outra solução, senão deixar o rato se decompor. A carcaça que apodrecia no calor e na umidade exalava um odor horrível em nosso quarto, dando um novo significado à palavra fétido, O rato fedia tanto que minha esposa e eu não conseguimos mais dormir lá. Fomos forçados a nos retirar para outra parte da casa. Dormir perto de uma carcaça mal cheirosa não era normal ou natural para nós. Na manhã seguinte, meu filho André se prontificou a dar um jeito na situação. Ele encontrou uma longa vara, enfiou até o fundo daquele vão estreito, debaixo da casa, e lentamente empurrou o rato para a abertura. Quando se deparou com a coisa, André, fazendo caretas, recuou enojado e disse: "Papai, o bicho está cheio de vermes." André enfiou a mão num saco plástico, esticou o braço debaixo da casa. Agarrando a criatura miserável pela cauda, puxou o cadáver infestado de vermes. Segurando os restos mortais longe de seu corpo, correu em direção à mata que cercava a nossa propriedade e, com um forte impulso, arremessou o rato para longe. Se aquele rato estivesse vivo e fosse capaz de perceber as emoções de meu filho, saberia que André estava muito descontente com ele, realmente furioso. E se aquele rato pudesse ler os seus pensamentos, enquanto era arremessado para o mato, teria ouvido André dizer: "Fora daqui." E se o rato pudesse falar, diria: "Por quanto tempo?" André teria respondido: "Para sempre." O rato morto ilustra três diferentes modos de como Deus se sente em relação ao pecado. Primeiro, ele está irado. Não é uma ira cheia de malícia ou maldade. Deus não é um esquentado que perdeu a calma. Pelo contrário, sua reação é um reflexo do caráter puro e perfeito de Deus. É mais fácil compreendê-la como um tipo de indignação justa. Assim como ficamos perturbados com o rato podre, assim o Senhor fica irado com o pecado. O pecado o enoja. Deus criou o mundo para ser um lugar agradável, disse viver, mas o pecado transformou grande parte dele num lugar de trabalho penoso. Cada vez que fazemos uma tarefa desagradável, ela nos lembra que o pecado devastou a criação de Deus. Dor e sofrimento, tristeza e aflição, sujeira e mau cheiro, brigas e embriaguez, terremotos e guerra, nada disso fazia parte da criação original de Deus. O pecado é como uma gota de cianureto em uma farta e deliciosa refeição. Não é muito, mas a estraga completamente. O pecado é como uma picada de abelha no rosto. É coisa pequena, mas afeta totalmente a pessoa. O pecado foi mais do que quebrar a lei. Foi uma afronta ao caráter de Deus. É por essa razão que a Bíblia diz que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Efésios 5, verso 6. Adão e Eva desobedeceram a Deus quando ignoraram as instruções claras do Senhor. A desobediência contra Deus é a essência do pecado. A Bíblia diz: "Portanto, a ira de Deus é revelada aos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens." Romanos 1, verso 18. Nós rotulamos o pecado como brincadeira ou maldade, inocente ou sádico, grande ou pequeno. A Bíblia reconhece certas diferenças quando se trata das consequências, mas para Deus todo pecado fede, é uma gota de cianureto em seu banquete. Segundo, assim como o rato impeliu a minha esposa e eu a dormirmos em outro quarto e impeliu André a arremessar aquela carcaça repulsiva fora de sua presença, assim Deus se afastou do homem pecaminoso. A Escritura diz: "As suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele." Isaías 59, verso 2. Às vezes ouço pessoas dizerem que Deus parece distante ou ausente. Bem, a Bíblia diz que o homem está afastado do seu Criador. Vocês estavam separados de Deus. Colossenses 1, verso 21. Santidade exige ausência de pecado. Se o homem pecador entrasse na pureza radiante da presença de Deus, seria como se um exército de ratos ressuscitados e pútridos entrasse na sala de minha sogra, sujando seu carpete cor de marfim que ela acabou de limpar. Nenhum lugar em que pisassem poderia ser considerado puro novamente. Todo lugar estaria corrompido. Da mesma forma, um Deus perfeito não pode permitir o pecado em sua presença, pois teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Abacuque 1, verso 13. Isso nos leva ao terceiro ponto ilustrado pelo rato morto. Por quanto tempo Deus acha que devemos estar separados dele? A resposta é clara: para sempre. O pecado tem consequências infinitas e eternas. Assim como não queremos viver com o rato fétido na próxima semana ou em um momento algum, Deus nunca permitirá que o pecado habite em sua presença. Esta é uma dura notícia, mas continue a leitura. Haverá boas notícias. Por enquanto, entretanto, é importante entender que quando a Bíblia diz que o relacionamento entre o homem e Deus terminou, ele está falando sério. Esse relacionamento foi cortado mesmo. Ele está morto. Terceiro, morte de uma alegria futura. A segunda morte, o espírito do homem separado de Deus para sempre. Quando o jovem casal está noivo, ele olha para o futuro com prazer, antecipando todas as alegrias do casamento. Eles folheiam revistas de decoração, discutem onde viverão e o que farão juntos. Mas se eles romperem o noivado e o relacionamento terminar, todos os seus planos também morrerão. A Bíblia nos diz que Deus está preparando um lar maravilhoso para o homem após a morte. Este lugar é chamado céu. O céu é um lugar maravilhoso projetado por Deus para a alegria futura do homem. A vida eterna é parte do plano. Só o fato de estarmos livres do pecado, do sofrimento e da morte já será maravilhoso. Mas assim como há vida eterna, há também morte eterna. Quando a Bíblia usa a palavra morte, às vezes ela se refere à morte do plano original de Deus para a humanidade. Essa morte também é chamada de segunda morte, provavelmente porque esta ocorre após a morte física. Esta segunda morte é reservada para aquelas pessoas que não estarão no céu. Em lugar disso, a Bíblia diz que elas irão para o lago de fogo, um lugar pavoroso que Deus criou especificamente para punir Satanás e seus demônios. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versos 11 a 15. A Bíblia fala sobre ser lançado vivo dentro do lago de fogo que arde com enxofre e ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Será um lugar de tristeza, destituído de felicidade. As escrituras falam de vermes, literalmente larvas, de uma intensa escuridão, de pessoas a se lamentarem e rangerem seus dentes em extrema agonia e sede, lembrando-se dessa vida e desejando que ninguém se junte a eles. É um lugar de sofrimento solitário e não uma orgia devassa entre amigos. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, Apocalipse 21, verso 8. Mais adiante aprenderemos mais sobre o destino do homem. Uma natureza pecaminosa. O pecado e a morte passarão a reinar na linhagem de Adão, transmitido a todas as gerações pelo pai. Uma espécie gera a mesma espécie. Maçãs reproduzem maçãs. Gatos reproduzem gatos. Homem pecador reproduz homem pecador. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Por causa do pecado de Adão, toda sua descendência herdaria sua natureza pecaminosa. E porque ele morreu, toda sua descendência morreria. Muitas vezes, nós associamos uma lista de crimes à palavra pecador, mas a Bíblia diz que pecado é mais que isso. O homem tem uma natureza pecaminosa, frequentemente chamada natureza adâmica. Essa natureza é uma condição ou estado, por exemplo. Um médico disse que um amigo meu tem um problema de coração. Esse problema se manifesta através de sintomas. Quando meu amigo sobe escadas, fica ofegante e seu rosto muda de cor, de vez em quando ele coloca um comprimido de nitroglicerina debaixo da língua. No mesmo sentido, podemos dizer que cada ser humano tem um problema, chamado natureza pecaminosa. Os sintomas deste problema são os atos pecaminosos. Se toda essa conversa de pecado e morte parecer mórbida, ela deve servir como lembrete para nós que Deus não enfeita assuntos desagradáveis. Ele fala deles como são. Pecado e morte são duas coisas que todos os seres humanos têm em comum, e nós precisamos saber o que a Bíblia diz a respeito. Ouvir a verdade é o que se espera de um Deus perfeito. No princípio, Deus e o homem eram amigos íntimos, vivendo em harmonia no mundo perfeito. Apenas pessoas perfeitas podem viver com um Deus perfeito. A ponte do relacionamento se rompeu quando Adão e Eva creram na palavra de Satanás em vez de crerem na palavra do Senhor e desobedeceram às instruções claras de Deus. O mundo todo mudou e passou a ser um lugar de culpa, tristeza e morte. Depois que Adão e Eva pecaram, fizeram uma adaptação na sua aparência exterior, num esforço para parecerem melhores do que eram de fato. Eles tentaram cobrir o seu pecado, isso não funcionou. O abismo permaneceu. À medida que prosseguirmos com nossa história, veremos que faz parte da natureza do homem negar a sua verdadeira pecaminosidade, inventar maneiras de alcançar Deus e procurar um caminho de volta ao mundo perfeito. O que os geneticistas têm encontrado? Isso nos leva à conclusão de que todos os seres humanos, apesar das diferenças externas, são mesmo membros de uma única entidade que teve uma origem muito recente em um determinado lugar. Existe um tipo de fraternidade biológica muito mais profunda do que jamais havíamos imaginado. Assim disse Stephen Jay Gould, o paleontólogo e ensaísta de Harvard, no artigo de capa da revista Newsweek, de 1988, intitulado A Procura de Adão e Eva. De acordo com o artigo, cientistas especializados em biologia molecular observaram um agrupamento internacional de genes e selecionaram uma linha de DNA que os conduziu a uma única mulher, da qual todos descendemos. As distinções entre as raças foram absolutamente insignificantes. A Bíblia diz: Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Gênesis 3, verso 20. Em 1995, a revista Time publicou um breve artigo que afirmava existirem evidências científicas de que houve um Adão ancestral, cujo material genético no cromossomo é comum a todos os homens na Terra. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem a terra. Os estudos do DNA humano concluem que todos nós descendemos de um homem e uma mulher. Alguns cientistas concordam, outros discordam. Mesmo aqueles que concordam e se apressam a dizer que estes talvez não sejam Adão e Eva bíblicos. Em todo caso, é interessante notar que as descobertas são compatíveis com a Bíblia. Essa e outras descobertas da biologia molecular confirmam que a Escritura tem revelado há milênios que nós todos somos intimamente aparentados.